quarto dos teclados? Paulinho Paixão! Estou bem, meu amor voltou. Trouxe a paz que eu tanto quis. Toda solidão passou. Saudade, hoje a felicidade, tudo se motivou.